924, táxi livre via Índia, Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, deslocada, chame a torre 118.6, ajuste 1007, uma boa tarde. Índia Alfa, próximo ao ponto de espera deslocada, chamará a torre 118.6, boa tarde, gol 924. Chame o centro de controle de área 12685. 2685, obrigado, uma boa tarde. Taxistão 8001, 46 a bordo, 3:50 Natal. Só 8001, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 10 deslocada. Chame a torre 118.6, ajuste no 007, uma boa tarde. Oxi, Juliette Alfa, 1867-8001. Contra 361, quando a equipe de sol, passa a passagem do tráfego da companhia retaguarda, inicia pushback, chama o táxi. Pode entrar, boa tarde, 4089, aguarde contra a vitória. 5489, pronto para compra. 5489 para conquista, autorizado nível 160, DCT, decola da pista 17, curva direita, na saída Gole, Eval, após direto conquista. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5021 no trip 5489. Autorizado nível 160 para conquista, roda 17 com curva à direita na saída Gole, Eval após Gole, direto conquista. O controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, dúzia e transpone 5021. 5489, correto, chame pronto para o pushback seu nome. Tomará. Alô, 4089, pronto para a cota? Alô, 4089 para a vitória, nível 380, autorizado, via turística 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5572, azul 4089. Alô, 20, chame o controle 19 decimal 35. 1935, boa tarde. Salvador, boa tarde, 1924. 24 é o controle, está em contato, radar. 1924. Baixar travado com o 600. Ciente, livre pouso, pista 10 deslocada 1200 metros, vento 100 graus com 17 nós, segundo 600. Livre pouso, 600. 309, sim. Está visual com o tráfego da Oceané realizando o check? Afirmativo, tá, 361. Eu segui o táxi da Oceané, eu segui o tráfego do Oceané no táxi, no ponto de espera da 10 deslocado, chama torre 198, decimal 6, 361. Segue o tráfego, 186, ponto de espera, 361. Rio Tan, 8001, pronto, espera, pronto. 8001, não mantém o ponto certo. Mantém 8001. Voo 924, suba restrito ao nível 330. 330, restrito, voo no 924. Janeiro 6320 acionado com 48, retificando 50 POB, autonomia 2 horas e 7, apenas Recife. Janeiro 6320, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de estrada 10, torre 186, ajuste 1007, boa tarde. 1007, Juliette Alfa, ponto de espera 186, graças, boa tarde, 6320. Confirme para o sol? É o 409, posição 09 para o posto de acionamento. 049, com o DNQ de solo, o tráfego da TAM, a estação da retaguarda, a satisfação do mesmo edifício, chama táxi, azul 4089. Combinação, a TAM, pode passar de Sutã, e chamar para o táxi 409. Então 8001 no solo aos 23, libera a direita, correção, gol 1600, no solo aos 23, libera a direita, chama o solo 219. Direita solo 219, gol 1600. Rádio 600, lembrou, tá bom? Bruno 600, táxi livre via Alfa, chame esse táxi Aquilo. Táxi Alfa, porta antes daquilo, bom, 600. 001. Subindo restrito ao 330, chame o centro de controle de área em 2685. 2685, voo 924. Uma centena para 90, o TAM 3193. 3193, desça para o nível de voo 070. Tem um tráfego na sua posição de 1 para 12 horas, pequeno porte. Está afastado 13 milhas, sem aproximação visual para a pista 17. Positivo, 3193, ciente. É nossa intenção é realizar o RNAV. Ciente. É 6320, ali mantém. Ali mantém 6320. Controle Salvador, boa tarde, 8001. 001, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. 8001. Reautorizado a altitude de 2.500 pés, chegada a Ponce até Pelo, após ser ravido 366 para aproximação à aeronave. 2.500, Pelo, ser ravido 366, 3.1.3. Próximo ponto de espera da 1.0, torre 1.8, decimal 6. Ajuste 1.0.0.6, uma boa tarde. 1.0.0.6, via Juliette Alfa, próximo ponto de espera 1.8.6, boa tarde. Ponto de espera na Delta, né? Afirmativo, no ponto de espera da cabeceira 1.0 deslocada. Obrigado. Aquilo com 600. Polo 600, ingresso via aquilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Aquilo, pátio 3, aguardo para ingresso, pátio 1, com 600. Fala, Eco Vila Novembro. Eco Vila Novembro, prossiga. Fala, São Paulo 2500, pátio 5. O GPS para 1.0. Proa do 1369. Via chegada à Mária até Itape, vou confirmar em breve a autorização para o RNAV. Controle Salvador, Oceano 6320. Oceano 6320, este é o controle Salvador, está em contato radar. 76320. Tá 393, é um pequeno desvio à direita. Livre. Papa Tango Juliette, Bravo Delta Control. Agora, so we are now runway inside. Okay, now with the runway inside, completing approach and standing by to change your frequency. Over. Right, standing by for change the frequency. Sul Novembro, pronto, cópia. Procura. Eco Sul Novembro para Morro de São Paulo, nível 025, correto, disponível, decola da pistão na 7, curva direita, corredor Axé, inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 1.9, decimal 35, torre 1.86, aciona 0147, Eco Sul Novembro. 0147, decola 17, direita, restrito 1.000. Até o farol, coordenação no controle. 1935286. Eco 1 Novembro, confirmando com 204. EAD com 07. Eco 1 Novembro, estacionamento táxi, torre 186 da regressa. Solo Salvador, bom 333. Bom 333, aguarde cópia, São Paulo Congonhas, informação Papai Justo no 007. Vale 11. Obrigado. Bom 600, livre ingresso pátio 1, no gate 06. Pátio 106, gol 600. 0 graus com 19 nós. Ah, afirmativo, senhor. Tá na final da 1.7, tá agora a 6 milhas. Solicita agora um pouso na 1.0, se possível, senhor. Controle pro Adilhão, a princípio da Elma. Sem problema nenhum, obrigado. Controle 170 da voo, só pra confirmar, proa solicitada é 1368, não 1369, ok? Ok, tá chamando a base da 1.7, encurtando o máximo possível, obrigado. Vai conseguir pra 1.0 então, não é isso? Ah, tem um ativo, 1.0. Ok, ciência. Campo, Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, ciente, informe alinhado e pronto. Cabeceira 17. Alinhado e pronto, Natália. Zulu 4089, ponto de espera, pronto. 4089, mantenha o ponto de espera. Mantendo 4089. A próxima base da 10, de leste para céu. Permanece o vento 080 com 19, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Afirmativo, paciente. 33.4. E descida para 100. 697 via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050. Para o 050. Controle Salvador, azul 4064, boa tarde, Copapá. Azul 4064, Salvador, via chegada Mari, desça para 040. Via Mari para o 040, 4064. Oceano 6320, chame Recife 12685. 4089, ele mantém. Ali mantém, 4089. O Zulu 90 está pronto? Nível de decolagem 080 graus, correção 090 graus com 189. Pista 17. 123. Autorizado, chama o táxi 549. 549. É. Livre decolagem da 10, deslocada, vento 080 graus com 20 nós. Livre decolagem, 489. Confirma o destino? Meta visual. Bravo Delta livre via Alfa Kilo Paz 3. Só 369 após etapa. 366, capitão. Oba, confirmando, 366. Recurva à direita, corredor Axé, inicialmente dito no 10. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 186, aciona o 0123, que é o que vai ser. Como é que serra para acionamento táxi, chama a torre 198, decimal 6, confirma somente para ver? 935, a batalha azul 4089. 4 para pouso. Estimado mais 20 minutos. 5-5. Ciente. PAN 3661, chame o centro de controle de área na frequência de 1288. 2883, 661, boa tarde. Boa tarde. Ciente, Talibio Pouso, pista 10, deslocada a 1.200 metros, vento 080 graus, 159, 3193. Positivo, autorizado pouso na 10 deslocada, 3193, só confirmando, 1007, o ajuste? 1007, afirmativo. Obrigado. Toma bala. 648 com 250 nós, desça até o nível 0620, número 5 para pouso. É 200 para 250 nós, descendo até o 060, 1648. Azul 4089, Prod Dael. Da presença, Dael, azul 4089. Muito obrigado. Azul 4089, velocidade 220 nós, número 4. 4064? Corrigiu, azul 4064, número 4, 220 nós. 2209, 4064. 1697 na Bonfa, é o número 3. Ciente 697. Gol 1780, número 2. Ciente 780. Queria que você ia chegar para ingresso. Oi, batalha 35489 para ingresso na 35, Ponto Espera da Lima. Bom, seu ingresso está autorizado pela pista então. Ingresso pela pista, cabeceira 35, informe alinhado e pronto. Na 17-5489. Pista ingresso na 35, como na alinhada pronto da 17-5489. Poderia informar o vento? O vento é 090 graus com 17 nós. Aquilo que você ia manter o ponto de espera da papá. Doi, autoriza decolagem 35 para o 35489. Se eu desejar, vai ter que aguardar. Tem 09 em aproximação aí para 10. Se você vai decolar e curvar e cruzar o campo, vai conflitar. Eu aconselho se eu conseguir até 17 para demorar tanto a decolagem. Sim, a gente vai prosseguir até 17. No 780, qual a sua velocidade? Ah, reduzindo agora para aproximação, 1670. O 1697 reduz a velocidade para 170 nós. O tráfego número 2 da sua companhia, o 1780, aproxima-se do Serra Vita 366, reduzindo a velocidade. Ciente, 697. Azul 4064, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 360, tem como limite a magnética 120 de Simbra. Câmbio. Vetoração, proa 360, limite é 120 de Simbra, 4064. Gol 1780, Serra Vita 366, aproximação RNAVE, cheque o trem, torre 1186. 1867. Então, ciente, estou aguardando. Mite localizador, gol 697. Ok, mantenho a proa, 697. Confirmando, Alfa, Índia, para o gate 03. Alfa vai até a Índia, depois 03, 3193. Azul 4089, chame o centro de controle de área, 1288. 288, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Sou zero, continue aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Sete. Sou 35489, decola de imediato, confirma. Sim, ok, de imediato, 100 graus, 169, 35489. 07-10-12-500-4064. 1697, esquerda 150 para o localizador, em descida para 2000, chama estabilizado. Gol 1697. Esquerda 150, descendo para 2000, chama estabilizado. É, por um momento passou pela minha mente que o senhor tinha solicitado o R9, porém eu dei a proa para o localizador, confirme. É, tanto faz, vai para o localizador mesmo. Ah, ok, muito bom. Azul 4064, número 3 para pouso agora, velocidade 180 nós, direita 80 para o localizador, chama estabilizado. Ok, reduz para 1809, proa 080, solicito o R9, senhor. R9, então façamos o seguinte, altitude 2500, voe para o Serra Vita 366. Pronto, 366, desce 2500, 4064, reduzindo. O Gol 1648 vai descer até a altitude de 2.500 pés com ajuste de 1006, velocidade 210 nós. Número 4 agora. Gol 1648 descendo para 2.500 com 1.006, subindo 210 nós. Controle Salvador, bom dia, o Tripe 5489, decolou no perfil da Gole. Devido à decolagem da pistão, nosso teste não tem restrição de manter uma centena até a 15ª milha. Positivo, o TRIP 5489, mantenha-se no perfil da subida, o senhor vai ser vetorado. 5489. No localizador, 697. Aqui o 697, está no localizador, afastado do marcador externo, 5 milhas e meia. Complete a aproximação, cheque o trem, torre, frequência 1186. 18-6, obrigado. Afirmativo, capitão, frequência livre. Taxi 45. Bilhete Bravo Delta, livre táxi, chame para ingresso no 71. Para ingresso 71, Delta. Mas ao passar o nível de voo 0620, o senhor faz curva à direita e voa para Gole, completando a subida. Gente, esquerda para 240, em caso de falha, para 060. Vara direita na prova de Gole. Ok, decolagem autorizado aqui no Quebec Serra, vento 100 graus com 12 nós. Bom, no 333. Bom, no 333, prossiga. Material autorização. Número 333. Número 333 para São Paulo, nível 360, autorizado, via Turisque 58. Decolada pistão 1-0, primeira curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 1-9 decimal 35, turno 1-8 decimal 6, aciona 5042, número 333. 360 aprovado, São Paulo, via 358, decolada 1-0 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Sinal 35, controle, torre 186, 5042, ao transponder de Gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, correto, chame pronto para posicionamento. Camarada, 1-3-3-3. Copiou, 1780. O Kilo Quebec Serra decolado aos 44, 1935, boa tarde. Autorizado a aproximação, número 3 para pouso agora. Gente, Gol no 648, do R9. Entendi. Salvador, boa tarde, está 3192, informação Papá transfere, cruzão 70 para 160. 648, poderia confirmar? É, sendo as suas informações, não está facilitado no momento para R9. R9, ok, Serra Vida 366 autorizado. Controle. Afirmativo. Baixou e travou? Baixou e travou. Em 1200 metros deslocada, pista 1-0 para livre pouso, vento 100 graus, 15 nós, Gol 697. Livre pouso para o Gol 697. Corrijo, TRIP 5489, direita Gole. Direita Gole 5489. Azul 4064, passou 366. 4064, boa tarde, número 2 para o pouso, continue aproximação, aguarde pista livre. Primeiros 1200 metros da 10 são fechados. Gente, aguardando autorização, 4064. Salvador, prossiga a